5729, completa LS X-Ray, chama Torre 118, decimal 6. 18670. 150. Gol no 075, sem identificação, na chegada Mari, desça para o 050. 050, né? Gente, hotel Oscar Zulu, aguarde transferência de comunicações. Ok, já tá só colocando o câmbio de porra. Hotel Oscar Zulu chama Torre 118, decimal 6. 118 também já chamará. Papatango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, continue na aproximação, me some 3 milhas fora. Vai prosseguir para pouso sobre a cabeceira ou direto no pátio, confirme? Negativo, se aeroporto, hangar da IM, marcha. Ah, ok. Então você vai prosseguir para o hangar da IMA. O missão na final para pouso, Hotel Oscar Zulu. Ah, não, chamada Zulu. Torre Salvador, muito boa tarde. Trip 5627, está no ponto de espera da 10. Visual, contrato na final, aguardando. Afirmativo, Trip. Mantém o pouso de espera aguardando. Vale 5729, marcador externo, baixou e travou. Copiado, informa o vento, 1110 graus, 12 nós, tem livre pouso, pista 10, web 5729. 30 pouso, 5729. Hotel Serra Charlie, autorizado Veracruz, Uno 1010, decola da Uno 7, primeira curva à direita, ingressa no corredor Axé, controle opera em Uno 19, decimal 35, acione no transponder 0132. Autorizado, chame torre 186 para Pax, ajuste 1012, confirma o PAB? Com 4 bordo no voo. William, passageiro 223, não? Completa o procedimento chamando torre 18 decimal 6, 2231. Obrigado, torre 186 agora, passageiro 236, boa tarde. Gente, frequência livre, hotel Oscar Zulu. Torre Salvador, boa tarde, passageiro 2231, não? Passare 2231, continue a aproximação, aguarde pista livre. Passare externo. 5627, ainda mantém o fluxo espera aguardando. Aguardando. Trigo. Luiz Chiquilo Zulu, boa tarde, Cairu. Pronto, cópia. Meu pai Cairu, autorizado, decola da 17, primeira curva à direita. Foi do Axé, controle 1935, 0162, me responda. Está com bastante ruído, clareja 2, faça um check em rádio e chame a torre para acionamento táxi e decolagem. Pois que eu vou. 2231, vento 1100 graus, 9 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, passaria 223, não, 10. Trip 5627, após o pouso do Embraer da Passaredo, a Lima tem na 10. Após o pouso do Passaredo, ali mantém trip 5627. 2000 pés, está autorizado LS X-Ray. Reporte localizador. Terminal 2000, PS, reportando o localizador na 755. 7 Sims, no passo 4 tem um livre acionamento, me chame para o táxi. No Gol 925, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele a SXOE, reporte localizador. Ok, estou morando no localizador, Gol 1925. Gol 1755, prosseguindo na chegada Bonf, desça para 4000 pés, o altímetro 1012. 1012 para 4000 pés, 1755. Maquilo Zulu, desça para 3000 pés, o altímetro 1012. A 3155, chame Centro Recife no 251 no alterno 3325. 1251 no 3325, alterno 3155, tá bom. O 35241, chame Centro Recife em 1288, alterna 12545. Passarei 2231, solo 04, direita 1219. Direita, solo 219, passarei 236. Trip 5627, vento 1200 graus, o nono nós, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem 5627, da 3. Com 4. Alfa Juliette, posição 1-4, passarei 236. November Alpha decolou 05, controle 19, decimal 35. Ok, controle 19, decimal 35, em November Alpha. Decolou 05, controle 199, decimal 35. Ok, sub 1935, 5627. Boa tarde. De November Alpha, boa tarde. Prossigo no meu pés no corredor Axé, reporte fora da barra. Ok, prosseguirei 1 no meu pés no corredor Axé e reportará na fora da barra. De November Alpha. Controle. Estabilizou 925. 925, completa LS X-Ray, chamando torre 1-8-3-6. 8-6, boa tarde. Controle Salvador, trip 5627, na subida PUC. 5627, contato radar na decolagem, suba 190, pela PUC. 5627, acendendo para 190, PUC. 5241, é o controle? Na escuta para você, né? Chame agora o Centro Recife em 1288, alterna 12545. 88545, obrigado, Chan. Alô, Salvador, boa tarde. É o Oxa 6634, cliente da informação Tango. Box 5. Autorização Petrolina nível 320, São Francisco. XM 314, boa tarde, só um minuto para copiar, prepara a mão. Cairo Lorenzo, é para táxi, astronauta 24, HRAD. Autorizado, táxi, me chame para ingresso, Whisky Kilo Zulu. Gente, chamará para ingresso, Zulu. Alemark, Landgear Down and Locked, go 1925. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots, go 1925. Clear to land runway 10, go 1925. Oh, vamos ver os A3. Mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Go 1075, X-Ray, autorizado localizador. Chama. Cã 3145, inicia redução 2109. 310, nossa, 3145. Controle, boa tarde, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar. Regressando de Morro de São Paulo no 1500 pés. Confirma o POB? 07. Prossiga via Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos. Kilo Romeo Oscar. Reportando no ingresso Interlagos. Controle Salvador, boa tarde, está passando o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, prossiga. Procedente de Cairo Lorenzo, acionado 0161, com 05 a bordo. Através de Veracruz, mantendo no 1500. Tá visual com o Kilo Romeo Oscar? Afirmativo, seu visual. Pra prosseguir seguindo mesmo, ok? Ao no 1500 pés, com referências visuais, via Caixa Pregos, Veracruz, Interlagos, reportando Interlagos. Sim, reportará Interlagos, Victor Mike Quebec. O gol no 755, 1755, vetor radar sequenciamento. Curve à direita, proa 225, o limite ao curso do localizador. 225, limitado pelo localizador, igual no 755. 0077. Pro gol no 755. Está livre a descida para 2500 pés, 1755. Livre 2500, igual no 755. Galeão no nível requerido 3620. O senhor saberia nos informar a saída? Será a saída da El, gol 1077. Se não via uniforme Whisky 50. Obrigado. Quanto 19, gol 1925. Thank you. Whisky Kilo Zulu, vento 1110 graus, 12 nós, livre decolagem, pista 107. A 12 horas e 7 milhas, rumo oposto a 1.500 pés, temos dois tráfegos aqui evoluindo nos corredores visuais, não interferirão no seu procedimento ali. Desse mantenha 2.500, gol no 755. Atente do tráfego, gol no 755. Pode descer? 7 minutos, Altena Galeão. Litoral? O curso do localizador. 340, limite lock, 3145. Controle Salvador 35627, solicita da presente voar Aracaju. Okay, o centro solicitou que voasse a posição Conde, o trip 5627. Posição Conde, então, 5627. Gol 1755, esquerda, proa 130, reporte estabilizado. 130, reportará estabilizado, 1755. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, Sagnato Zulu 20, controle 199.35, responda 5412. É, o Paulo, eu acho que é 6-1-4. A gente ouve muita comunicação ao fundo aí, como se eu estivesse numa sala e muita gente falando. Não tá dando para entender não, só pode confirmar de novo, por favor? Afirmativo, só um minutinho para copiar, por gentileza. Obrigado. Controle 1935, até a volta. 1075 completa, ele é X-Ray, chamando torre 18816. 18816, senhor, bom dia. Boa. Controle Salvador, 20 kg Zulu. 20 kg Zulu, contato radar na decolagem, suba 1000 pés, corredor chefe. Autoriza voar direto Cairu Lourenço, 2500. Mantendo 1000 pés, prossiga Cairu, aguardando a liberação para ascensão. Relativo, lá na T8 Cairu está presente, 1000 pés, aguardando a autorização para ascensão. Torre Salvador Azul 419, ponto espera 10, pronto. No 45, reduza 1809. 180 nós, 3145. Gol 1755, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Corrigindo. Prossiga para 2000 pés, reporte Full LS. Reportará Full LS, gol 1755. Colagem pistona 0 com curva esquerda, saída 1, transição forte. Para pelo Zolo. 20-20. Controle 1930. Transponder 5412 do 6314. 6314, nível correto é o 340. Controle é 1919-35. Gente, 3509-35, 6314. 340. 40. Corrigindo a Oceania 6314, nível autorizado 340, 340. Na afirmativa, 340 correto, chame para pushback acionamento 6314. 14. Go 9225, taxi via Juliet until gate number 2. Clear taxi to gate number 2, go 1925. 3145 da TAM, prossiga para 3000 pés. 3000, mantém a proa? Afirmo, aguardando a proa para interceptar o banco. Índia November Alpha, frequência livre para coordenação. Índia November Alpha. Ok, frequência livre para coordenação, Índia November Alpha. Três, 1145 para interceptar o log, esquerda, proa 160. Reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, Santos 3145. Na 6321, chamou para a cópia, Brasília? Pista 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, gol 0075. Azul 4118, decolou 15, controle 119-35. 1935, 4118. Mike Eco Delta, Pátio 4, está pronto para acionamento? Autorizado, chame táxi. Gente. Prossiga via corredores Vera Cruz e Interlagos, mantendo no 1500 pés, Alfa Vitor Juliette. Vitor Azul 4118, decolado da El, na sua escuta. 4118, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360 da El, 4118. Tá 3145, para sua informação, a 12 horas. 3.7 milhas, temos helicóptero tráfego de pequeno porte, mantendo no 1500 pés, evoluindo nos corredores visuais, ok? Não interferirá no seu ILS. Gente, está 3145. Caribe Romeo Oscar. Gente, o Kilo Romeo Oscar, mantendo no 1500 pés, comprou a da rotatória. Rotatória Romeo Oscar. Está passando através do Atapuçana, matando mil. 20 kg Zulu, livre ascensão, 2500 pés. 2500 ascensão, reportará Zulu, 2500 Zulu. Quebec, tática. Hora 755, estabilizado na LS. Torre 18,6, gol no 755. 86, 755. Para com fins, escute a Tango, só um minuto, corta. Já está ciente da Tango, 3217. Torre Salvador, gol 755, baixada travada, final 10. Continua a aproximação, estamos aguardando a pista livre. 1755. 1075, seu solo 17, já livrou 1219. 1219. Gol ONU 755, vento 090 graus 12 nós, livre pouso, pista 10. E pouso 10, na 755. Silva Romeo Oscar, temos uma sequência de pouso na pista 10, NLS. Suba para 2.500 pés, ok? Provavelmente vai aguardar na rotatória nessa altitude. Quilo Romeo Oscar. Sobe para 2.500 pés, o Quilo Romeo Oscar. Vitor Mike Quebec, uma boa tarde. Desça para 1.000 pés, intercepte a final da 1.07, me chame 3 milhas fora. 1.000, interceptando a final da 1.07, eu botará 3 milhas, Quebec. 1.45. Controle, o Quilo Romeo Oscar, o Antônio. Prossiga. É, instrução para subir para 2.500 pés e espera na rotatória, é isso? Afirmo. Uniforme do Lu 1-6, decolada pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge para interceptar a aerovia, controle 1-9, decimal 3-5, transponder 5-4-2-5. Qual transponder? 5-4-2-5, 54-25. O 3217, trazado com fins, nível 360, decolada 1-0, curva direita, da El, LED Bridge, intercepta para o Lu 1-6. Controle 10935, transponde 5-4-2-5-3. 217. Ok, confirmando a saída da El, Leda e após Leda voa Bridge. Pena 3217. Da El, Leda, Bridge. Correto, sim, para o pushback acionar até. Vai lá. Final de 3 milhas da 1-7, Victor Mike Quebec. Estimativo 3145, prosseguindo, aguarde transferência de comunicações. Olha, opera em 119, decimal 35, acione 0135, o meu Charlie Xavier. O Romeu Yanquinha tem condições de iniciar a curva à esquerda imediata? Afirmativo, vai. Autorizado, autorizado. Eco Delta, livre táxi, chame para ingresso. Negativo, negativo. 118, decimal 60. Quem negar 10, 12. Solo Salvador, é gol 1755. 100 graus, 119. 755 livrou? Afirmativo, livrou. Está na Alfa. Ok, taxi de Alfa, repórter antes da Juliette. Portanto, antes da Juliette, no 755. O Romeo Yankee India já livrou este, senhora. Copiado, Romeo Yankee India. Froze buraquinho, chamo controle 19.35. 19.35, grato, boa tarde, bom trabalho. O Lima Kilo Zulu tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Zulu, 7. Decimal 3-5, Squawk Code 5-4-7. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango, Romeu e Anquinja. 4-7. Roger, clear to Congonhas, flight level 360. Dia Upper Zulu 1610, first turn right. Dial departure after Leda, after bridge. 119 decimal 35 or departure control, squawk 5427, go 1399. 1399, read back is correct. Call me back ready to push back and start. All on range to push back and start up, go 1399. Salvador, eu passarei 2231. Salvador, bom dia, Xené 6321, autorização para Brasília nível 380. Passaredo 2231, Brasília 340, pronto, cópia. Para 1500 e passa para o acelerador 8661. 340 autorizado, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Albo, após Albo direto, controle 199.35, transponder 5434. Autorizado, barreira 340, decola da pista 5 esquerda, Momo, transform Albo, após Albo DCC, voa direto, 1935, controle 5434 do passageiro 2231. Corrigindo, transponder 5435, passageiro, chama para o pushback acionar. 5435, tomarei. 3145, livre pouso 10, vento 100 graus, 1119. Livre pouso, pista 10, 3145. Vitor Mike Quebec, ciente, prossegue então e aguarda autorização para pouso. Ciente, Quebec. Então, é aquilo, a meu Oscar, cruza 2 e 100 na sua escolha. Pushback é fundamento. 314, aguarde o Boeing da Gol passar a retaguarda, pode ser autorizado o pushback acionar no 5. Após o Boeing da Gol passar a retaguarda, livre pushback de sua 10, Chanel 6314. Chanel 6321, pronto, cópia. Tem ativo, Dabrão. Brasília, 320 autorizado, uniforme Zulu, 170 via, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Airbor, após Airbor é Lefa para interceptar aerovia. Controle 199.35, transponder 5423. Quem autorizou 320 para Brasília, via para Zulu 7, decola da 10, curva à direita, saída Airbor, tração é Lefa. 119.35, 5423. Correto, metro 2, chama para pushback acionar. Não, só puxa essa. Peso no 45, livrão 219. Peso no 9. É o Gol 077. Gol 077. A sua aerovia confirmando é o uniforme Zulu 10. Está pronto, cópia? Cópia. 077. Já Leão, 360 autorizado, uniforme Zulu 10 aerovia. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, líder após líder Bridge. Controle 199.35. Transponder 5435. 2, nós, sem livre decolagem, Mike Eco Delta. Nós 3 meses, Romeos. Copiado, estamos apenas aguardando a decolagem do helicóptero. Ciente. 5432, 32, no transponder, chama para o pushback acionar. 432, vamos 0. Solo está 3145 na Alfa, aproximando-se da Juliette. 3145, seu portão de número 5. Tem um Airbus da Avianca que efetuou pushback no portão. Após mesmo, concluiu o push, autorizado a ingressar para o 5 com segurança. Afirmativo, após o Avianca concluir, a gente prossegue para o 5 na 3145. Decolou os 26, controle 1935. Controle 1935, contra a volta, Delta. Eu vou autorizado, Alfa Romeo 363, e informarei quando para descida. É o Trip 5627. O 3 Salvador, só batendo Alfa Vitor Juliette, 1.500 pés, a 3 minutos da rotatória, estando top. Torre agora 1.8.6, Alfa Vitor Juliette. 1.8.6, Alfa Vitor Juliette, boa tarde. Boa. Controle, papapá, Mike, é certo? O senhor irá prosseguir do 4-4. Direto, reporte na 20ª milha. Informativo, informaremos na 20ª. Ai, que é delta, obrigado. Controle Salvador, Trip 5488, boa tarde, formação Tango, em descida para o 110. Trip 5488, proa da posição Amã para a chegada Amã, Acione a identificação. No ponto ideal, desça para...